Dodai, sai da Zaito. 017, Roger. 017, Roger. Tudo 00, Roger. Livre pouso 27 no 3. Gol 1868, autorizado, né, Matheus Zé? Bruna Delta 27193, posso chamar o Paulo? Afirmo, chamo o Salão 211, se eu só for estremeiro. 211. Boa, 2713, livre Bruna Delta. Bravo, 2713, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento, 2713. Totalizado, eu tô lá, já não tô no 001, a gente não. Seguridade a Pro Elefo, Passaredo 2228. Passaredo 2228, autoridade direto Elefo. Voando direto Elefo, Passaredo 2228. Voo 1868, contato radar de decolagem, subavia saída Puca para nível de voo 230. 230, sente. Renato, você já pode ir direto a hora que eu sou para o voo 1868. Sim, chegou de coordenação, gol no 868. Ou se não for trabalhar o 363 direto. Alguém 6908, acendo a identificação, dessa via chega a Bomari para nível de voo 050. Esse dia para o nível 050, alguém 6908. Negativo, gol 968. Tereza, vou lá na Caju? Gol negativo. Obrigado. 1868, não foi autorizada a prova de Aracaju. Chame Centro Recife, mantendo a saída em 12685, alternando 95, decimal 45. Confirma pra mim, prefeito? Frequência de Recife, gol no 868, 126, decimal 85, alterna 25, decimal 45. Gente, obrigado, boa noite. Azul 9062, essa é a identificação dessa via, chegada Mari para nível de voo 050. Chegada Mari para nível 050. Salvador, passaria 2228. Prossiga. Cruza, Voa Conquistas. Cruza 2228, chama agora Recife, fazendo com o mesmo, na frequência 1.0, alterna 28.8. 260, 1.288, boa. Via 908, dessa via para 2100, ajuste 10117. Autorizado final e aliança em forma estabilizada. Via 2017, estabilizado. 1172, essa é a identificação dessa via chega da mar para nível de voo 060. Estabilizou 6908. Estabilizou 6908, completo de aproximação, chame torre na frequência 1118.95. Desafio, boa noite. Azul 4062, vista para 2000 pães, ajuste 097. Cancelado via, seja presente o Duna, foco estabilizado. 2002, Duna 1097, cancelada, que se tem que com 1972, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste 097, cancelado via da presente, autorizado Duna. Está autorizado para Duna, 3.000 pés, 097, Duna 172. Bravo para Serra Bravo, Serra Golfo, prepara Uca Transição Zipar, né, Guate 4. Uca Zipar, Serra Bravo. Azul 908, sala 57, direita 121, vê se marrom no céu. 211, boa, 6908. Paulo, Salvador, muito bom dia, Azul 908, livro na sua escuta. Azul 6908, Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 6908. Gol 172, autorizado LS, reporta como estabilizada. Autorizado LS, reportado estabilizado, gol 172. Gol 172, autorizado descida para 2010. 2000 pés, autorizado, gol 172. Azul 4062, completa com a torre 118, decimal 95. 795, boa noite, isso para 2010. Controle 120, decimal 80. Controle 120, contato com o Nevado 98, chamo para chegar a questionamento. 04-0610. Colo no 72, interceptou o localizador e está estabilizado. Colo no 72, ciente, torre 2895. Colo no 895, boa noite. Torre Golono 72 estabilizado, passou Duna. Golono 72 continua aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda autorização, Golono 72. Chama para post, no posição 02. Paulo Salvador Azul 4062, livrou. 4062, autorizado táxi Alfa e Juliette, posição 01 no Pationa. Gente, autorizado táxi Alfa e Juliette, foi para o gate 01 no Pationa, 4062. O 72 passou o marcador externo, baixado e travado. Golono 72, Livre pouso, autorizado pouso, pistão 0, ventura 0, 0, 0, 8, 9. Livre pouso, pistão 0, com o número 72. Presidente, mantém a posição. Observa a Embraer 190, companhia azul, passando a cauda, pode ser autorizado. A posição após o azul, na cauda autorizado, 190. Vamos que o tranco vai para a posição 01, direito. 01, obrigado, 090. Solo 08, direita, 21, 1, 1, 1, 1, 1. Lembrando a direita, 21, 1, 1, 1, 72. Gol 172, livrou na porta de trás. 172, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportada antes da Juliette, gol 172. Eu não vi uma cena de notificação de chegada bom, filho. Vê se eu mantenho o nível 050. Ela 228 da 300 autorizada. Afirmou. 172, mantém a posição estudante jet, aguardando a liberação na posição 02, aeronave já puxando o bang da companhia. Gente, o número 72, vou manter a posição estudante jet, aguardando a liberação do 22. Plano 228, sem instruções, desça para 2 mil pés, o ajuste 1017, autorizado procedimento, reporta no OK. 2 mil pés, ajuste, autorizado em LS2, reporta estabilizado, 228, freado. ponte, para dono zero, pronto para decolar. Uno 098 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 100 graus, 09 graus. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, voo no 098. Decolado aos 2-0, controle Salvador 120 decimal 8, bom voo. Controle 202, obrigado, boa noite, 098. Estabilizado ILS, X210, mano 222. Mano 228, completo controle em 118, decimal 95. 2895, mano 222, obrigado. Controle, boa noite, mano 098. Salvador, boa noite, mano 222, sinal IRS X3, pista 10. 98. Mano 228, negativo ainda, 222. Usa quando baixado e travado, ajuste o altímetro no 097. No 097, reportará, no 227, obrigado. Passar travado na 228. Rua 228, lado estado, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 079. Livre de pouso, zona 0, Rua 228. 228, sou 24, livre direito, chama Solo, 228, decimal 1. Livre direito, 218, após 228, obrigado. Rio 18, décima 95. Verdade. Afirma, é, frequência do solo, 21, décima 1. 21, 1? Afirma, 1, 21, décima 1. A posição, obrigado. Solo Salvador, mano 222, boa noite, Pedro. 1-2-2-8, Alfa Juliette para portão 09. Alfa Juliette 09, 1-2-2-8, boa noite. Porta baixada e travada, ele é 9 estado, ajuste de altímetro no 097. 098, chama Recife em 1265, décimo 85. Recife em 2085, bom, 098. Tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 090 graus, 089. 0 pouso, 090, não precisa de avião. Salvador, que é o Gol, Golf Tango Vitor. O Golf Tango Vitor, prossiga. Solicito autorização de reboque da posição 11 do pátio principal para a remota 12. Sente, aguarde, Golf Tango Vitor. Aguarda. Uno, solou aos 3-0, livre a pista, chama solo, 1-2-1, decima 1. Leonardo 2-1, 1, tá 3, foi só. Alô, boa noite, o San 3, foi 9-1, não lembrou. 3891, ataque silêncio via Alfa, aponte antes do ataque Sui Juliette. Posição prevista é 11 e está sendo desocupada no momento. Via Alfa, aponte antes do Juliette, dando 3, 9.